pra Sprint Cup, a corrida que demorou 6 horas pra começar. A tarde de, em Texas estava chovendo e acabou. Eu ia falar Phoenix, mas chover na Arizona é difícil, hein? Mas enfim, tá. Mas enfim, choveu bastante lá no Texas. Corrida aí teve que estava prevista a largada para 5:30 da tarde, acabou acontecendo às 10:30 da noite. Esse é o nosso horário aqui, tá, pessoal? Então foi bem tarde aí para quem trabalhava no outro dia acompanhar a corrida. E a corrida acabou, quem acompanhou tudo, quem assistiu tudo, acabou a corrida por volta de 3:30 da manhã. Foi quando o Kyle Edwards foi decretado vencedor. Sim, foi decretado vencedor, porque choveu no finalzinho da corrida, a 41 voltas pro final. A chuva acabou caindo de certa forma mais forte, que foi quando a NASCAR realmente deu bandeira vermelha. É, foi, ainda ficou ali 3 voltas em bandeira amarela, ver se ele vai ou não vai. Mas aí foi decretado o final da corrida, perdão. O Kyle Edwards acabou ficando com a vitória. Teve também até um zum danado, Pedrão, que uma corrida do Chase não poderia ter terminado a corrida assim, que deveria ter completado a corrida, mas eu penso que ter todo o trabalho de secagem de pista, o horário já avançado já, lá nos Estados Unidos já era por volta de, na pista do Texas era por volta de 11 horas da noite, então assim, televisão tal, então trabalho de secagem, 2 horas para secar a pista para terminar, para depois voltar ainda ter 41 voltas, eu penso que não, realmente não era necessário. E a vitória realmente ficou com o Edwards. Parabéns com o Edwards, que consegue somar 3 vitórias em 2016, 28 vitórias totais na carreira da Sprint Cup. Ele dá um passo importante, está na final em Rome. Jimmy Johnson, os dois já estão abraçados lá. É igual quando começa o Big Brother, né? Quando começa a ter uma pessoa na casa. Então, Jimmy Johnson e Cowers já estão abraçados, esperando os outros dois que vão disputar o título com eles. Pedrão. É, a corrida, bom, tirando toda a parte da chuva, né? É, as quase mais de 6 horas aí que a gente esperou aí para secar a pista, né? O Texas tem esse problema de drenagem aí pelo asfalto ser antigo, né? Em alguns pontos estão brotando brota água do solo, né? Então acaba complicando um pouco esse trabalho de secagem. É, sobre a prova, assim, tentar fazer um resumo rápido, né? Foi a Penske dominou 2 etapas, tanto na Xfinity quanto na Sprint Cup, e acabou ficando chupando o dedo, né? E sim, o Logano parecia ser praticamente imbatível. E no final, estratégia de paradas, o ritmo dele foi diminuindo até com relação ao próprio Martin Truex Jr., que depois também acabou perdendo a posição no pit quando o Kyle Edwards foi alçado à liderança. E o Edwards, a gente sabe que a Gibbs tem sim um bom equipamento, então o Edwards só precisou se cuidar e chegar ao final para se garantir em Miami, né? O Kyle Edwards agora pode ter a chance de se tornar campeão da Sprint Cup, revertendo talvez aquela síndrome que o Kyle Busch reverteu no ano passado, né? De ser um piloto amarelão e tal, de achar que tá com o regulamento embaixo do bolso e no final precisar de vitória e não conseguir, que a gente tem em 2011 como o maior exemplo disso, né? Ele fez uma temporada morna, venceu uma corrida, chegou muitas vezes no top 10, mas não foi suficiente para bater um Tony Stewart, que à época venceu 5 corridas no Chase, né? Que é o recorde até hoje, né? O Tony Stewart estava desacreditado e acabou vencendo esse monte de corrida no Chase e empatado com o Edwards em número de pontos. Teve o desempate pelo número de vitórias. O Edwards só tinha uma vitória, se eu não estou enganado, tinha sido em Vegas lá no início da temporada. E então acabou perdendo o título, então ele vai poder brigar, né? A gente já tem um contraponto aí, a gente já tem um piloto que nunca foi campeão contra um piloto 6 vezes campeão, buscando se igualar aí aos 2 ídolos máximos da categoria, né? Então já tem uma pinta de drama aí, 2 carros que a gente sabe que é forte. O Kyle Edwards, por 2 oportunidades no ano, quando precisou de tirar alguém do seu caminho para vencer, ele fez. Então eu acredito que possa acontecer de novo, se for preciso, em Miami. Como eu disse, a corrida foi mais interessante, toda a movimentação da espera, né, do que a corrida em si mesmo. De acidente, a gente teve aquele contato mais forte lá entre o Kevin Harvick e o Austin Dillon. É, pode gerar dividendos aí pro Kevin Harvick. É capaz que seja cobrada essa bronca aí por parte do Austin Dillon. É, a equipe ficou bem chateada com ele, reclamou bastante. Sim. Já aproveitando que você está falando sobre esse incidente aí, que seria o próximo assunto, que eu ia acabar puxando aqui para comentarmos, para você, você acha que foi realmente um por querer do Kevin Harvick que propôs, ou você acha que foi até que meio um incidente de corrida, já que eu revi várias vezes, eu penso, na minha visão, que o Spotter falou um pouquinho cedo demais pro Dillon, clear, revendo várias vezes o incidente que aconteceu aí. E ficou aquele negócio, poderia ter sido evitado, mas acabou não sendo evitado. É, não sei, queria saber um pouquinho de você aí, Pedrão. O que você viu, o que você achou desse toque aí entre o Kevin Harvick e se vai ter retaliação por parte do Austin Dillon? Olha, todo o contato que tem o Kevin Harvick batendo atrás de alguém, cara, dificilmente não foi de propósito. O Harvick é muito malandro nesse sentido aí, cara. Eu tenho que dar 100% de certeza. Eu vi também o acidente várias vezes. Ele não precisava dar esse último toquinho no Dillon. Já tinha ultrapassado, já tava limpo. Tinha margem pro Harvick não bater nele. Pra mim foi totalmente de propósito. Só que assim, foi bem sutil. Só que os caras estão quase... Eles saem ali a 180 milhas por hora. Então não tem como segurar depois de um toque daquele lá. Então, assim, óbvio, né? O Harvick fez meia culpa, disse que não foi por querer e tal. E o Dillon falou que o Harvick deve ter ficado nervoso porque tem um moleque correndo do lado dele, algo nesse sentido, assim, usou uma gíria lá norte-americana, né? Então, assim, o Dillon tá revoltado. Não sei se ele vai ter peito pra tirar o Harvick de uma disputa por título. Entendeu? Por causa de um contato desse aí. Pode acontecer? Pode. Se eu fosse o Dillon, eu faria. Pra mostrar que não tem sangue de barata e se impor frente aos outros pilotos. O certo seria ele tirar o Harvick da corrida. Provavelmente em Phoenix mesmo. Que aí já mata as chances do Harvick de título e mostra que ele não é moleque também pra ele ficar recebendo toque toda hora. Porque senão ninguém vai respeitar ele. E na minha visão, o Harvick deu pra mostrar que era ele que tava ali. E a gente sabe que ele não se dá bem com os Dillon, saiu rachado da RCR por causa da chegada dos meninos. Então a gente ficou bem evidente isso na entrevista, que se a gente for puxar dele lá em Martinsville, onde teve o arremesso de barreta e tal. Quem puder pesquisar no YouTube aí, um acidente do Ty Dillon, né, com o Kevin Harvick, numa prova em Martinsville. Se eu não estou enganado, o ano é 2013. Que teve briga feia e tal, e o Harvick ainda era piloto da Richard Childress. Então já tem umas rusgas aí, então acredito que o Harvick foi malandro, cara. Foi aquele toque bem safadinho, vamos dizer assim. Eu acho que ele achou que talvez não fosse mandar o Dillon pro muro, mas era só pra avisar que tava ali, entendeu? Que não gostou do jeito que o Dillon tava disputando com ele. E acabou que o acidente foi mais forte do que ele pensou. Ainda acabou levando, né, o Casey Mears e o Brian Scott também, mais por susto dos dois do que por envolvimento mesmo. Mas de certa forma, não sei se não vai ter uma cobrança depois por parte do Dillon. Na minha opinião, falando de NASCAR, né, que não envolve regras que outras categorias deixam, que não deixam esse tipo de contato e tal. Se eu fosse o Dillon, eu dava no Harvick o mais rápido possível para mostrar que ele não é mais moleque e que não vai aceitar esse tipo de atitude com ele na pista. Porque senão, meu amigo, se não der o troco, todo mundo que tiver a oportunidade vai rodar ele. E a gente sabe que na NASCAR é assim, e o cara perdeu o respeito na garagem, acabou para ele. Ele nunca mais vai ter respeito de ninguém. Isso é verdade. Até tava me lembrando de uma passagem de um documentário que eu tava vendo, o Rusty Wallace, falando que o Dale Earnhardt fazia muito isso, né? Só que o Dale Earnhardt, ele batia no cara, fazia esse tipo de contato aí, às vezes mandava o cara pro muro, e aí no final da prova, ou na semana, do decorrer da semana, tanto que ele e o Rusty Wallace chegaram a ter várias trocar várias farpas e tal, mas eram amigos pessoais. É, talvez o que ficou mais com rivalidade tenha sido o Darrell Waltrip, né, que já era um pouco mais velho que o Earnhardt. Mas assim, a maioria dos caras que ele tinha esse tipo de contato, ele depois ia lá e abraçava o cara, pedia desculpa, falava que não tinha sido por querer e tal. Levava o cara pra pescar, pra um churrasquinho, alguma coisa desse tipo. Isso, tomava uma cerveja ali num bar ali mesmo em Charlotte ali e tal, nas regiões ali. O cara acabava, esse Earnhardt é massa demais, como que eu vou brigar com esse cara, né, velho? Vou ficar bravo com ele e tal. Então, ele tinha esse poder. E o Harp já não tem, o Harp já tá com essas tretas e já tretou com todo mundo. No corrida passada, o retrasado, ele bateu no Kurt Busch, que é companheiro de equipe dele. Deu um soco no cara. Então, assim, se o Dillon quer ser respeitado, ele vai ter que tirar o Harvick do Chase. Ou do campeonato. Eu não faria se o Harvick fosse pra Miami. Aí eu já acho que é um pouco covarde demais. Mas se ele tiver a oportunidade em Phoenix, tire o Harvick da corrida. Ou pelo menos assuste ele bastante. Porque aí, assim, ele vai ter o respeito dos outros pilotos. Porque do contrário, cara, aí ninguém respeita mais e aí já era. Então, ele tem que fazer isso. E acho, sim, que foi proposital. Então, você falou de março de 2013, eu tava vendo um vídeo aqui. Realmente foi engraçado. Os mecânicos do Tadinho jogam uma marreta no Kevin Harvick. É muito engraçado. Veja o vídeo. Ele chama os meninos de tipo, garotos mimados, né? É punk ass kid, eu acho que é o termo que ele usou. Nessa corrida de Martinsville, especificamente. Os menininhos mimados. E os mimadinhos. E o Dillon falou também alguma coisa desse tipo. É tipo colherzinha de prata, né? Que é garotinho criado com vô, mimadinho. Que ele falou que o Harvick achou que não gostou de ter um desse, entre aspas, né? Silver Spoon aí, né? Colherzinha de prata e tal. Que seria nascido em berço de ouro, né? Seria uma gíria nossa aqui. Que ele não tinha gostado de ter um menino nascido em berço de ouro correndo daquela forma com ele e acabou ficando bravo e tirando o Dillon da corrida. Então, e o Harp, não, que tinha sido de corrida, que foi sem querer e tal. Mas eu acho que, inclusive o crew chief do Dillon, na hora do acidente, eu não sei se teve oportunidade de ouvir o rádio, na hora ele mandou marcar o número do carro. Marca o número desse carro, marca o número desse carro. Então, vai provavelmente ter troco, sim. Se não tiver, o Dillon, pra mim, vai perder um bom tanto de pontos que ele veio conquistando pela boa temporada que ele fez. Então, eu acho que tem que ter, sim, um payback. Falando em respeito, né, Pedro? Nós temos também que lembrar o cara que perdeu o respeito. O respeito que fez, né, ser mais ou menos o que ele é hoje. Que mesmo o cara tendo altos desempenhos no começo da carreira, fazendo boas corridas, e agora hoje em dia o pessoal está um pouco desacreditado nele. Quem acompanhou ele no começo da carreira, é claro, começou a acompanhar a NASCAR há 3, 4 anos aí atrás apenas, então pouco tempo acompanhando a NASCAR, e conhece um cara que, né, vamos colocar como bundão, que é o Casey Kane, né? O Casey Kane deixou o último várias vezes, principalmente com o Matt Casey, era um toque ali, um empurrão aqui, estava liderando, precisava chegar na liderança, precisava lutar pela liderança, precisava dar um bumping goal, e não fazia nada disso, deixava tudo acontecer como do jeito que tá mesmo, e eu ficando um cara meio sem respeito que nós temos na pista hoje, que é o Casey Kane, não se quer em ninguém. Casey Kane, todo mundo ri, ainda mais aqui o pessoal do Brasil aqui, e quem não acompanhou o começo da carreira dele acaba até que rindo do Casey Kane, do que ele é hoje. Tudo. É um belo exemplo. Na hora que tinha que ser agressivo, ele não foi, né? Foi exatamente isso aí, ó. É exatamente. Se eu não tô enganado, foi em 2013 também, que ele teve alguns. Que talvez. 2012 ou 13, que foi talvez. Foi 13. Que foi talvez a última das temporadas que ele fez, que ele até foi pro Chase, né? Que ele teve algumas disputas com o Matt Kenseth, e o Kenseth, em duas oportunidades ou três, se eu não me engano, na temporada, acabou tocando no Kenny, tirando ele da prova, tirando ele da chance de vencer, e o próprio Kenny teve a oportunidade de revidar, não revidou. É, isso aí criou um mal-estar para ele, né? É, uma série de cobranças. E também depois disso aí, a gente talvez afetou até o psicológico dele, a gente não pensa nisso. Mas a gente, desse tempo para cá, a gente não vê ele andando tão bem, né? Bem lembrado isso aí, bem sacado, um belo exemplo mesmo. É, e assim, a NASCAR costuma ter os caras, a gente tem os pavio curto realmente, né? O Harvick sim se encaixa num desses caras, ele é pavio curto. Um que tá se aposentando agora, o Tony Stewart, é pavio curto. É, um cara que foi feito de gato e sapato em algumas oportunidades também. É, o próprio Jeff Gordon, às vezes, ele facilitava um pouco e tal. E mais pro final da carreira que ele aprendeu a dar uns contatos também. É, a gente tem o Brad Keselowski também, que tem um pouco de sangue quente. É, o próprio Joey Logano não perdoa, a gente sabe disso, até ano passado foi altamente prejudicado por causa dessas atitudes um pouco mais agressivas dele. Então o Ryan Newman é outro piloto também que não pensa duas vezes. É, a gente tem o Jimmy Johnson, que não costuma se envolver muito nesse tipo de atritos, né? Ele é um cara que fica meio no muro ali, um cara meio, vamos falar, PSDB assim. Fica meio naquela, né? Joga pros dois lados e tal. É, se a gente for puxar aí, a gente quase não tem incidentes desse tipo com o Jimmy Johnson. É, a gente tem desses sangues novos que estão vindo aí. O Kyle Larson é um cara que tem um pouquinho menos de paciência, que se precisar ele dá o contato. É, então, assim, eu acho que o cara, a partir do momento que ele é incomodado, a gente não viu o Austin Dillon. É, a gente não tinha visto até o momento o Austin Dillon ter sofrido alguma coisa desse tipo. Então é a hora dele se impor, é agora. Porque se ele não se impor agora, meu amigo aí vai ficar igual o Case Keenum ficou depois desses contatos com o Kenseth aí. É um cara apático na pista e ninguém respeita mais. Essa que é a verdade mesmo. Então, eu não mencionei o Kyle Busch também, que hoje tá mais paz e amor, né? Mas a gente já teve os tempos de ira aí do Kyle Busch também, que às vezes acabava até se batendo, né? Quem não lembra no próprio Texas com o Hornaday nas trucks. Então, assim, mas é um cara que o cara respeita. Então, vamos supor, se o Harvick tá ali naquele momento, vamos colocar que é o Ryan Newman ali, o Harvick ia pensar duas vezes. Vamos falar que fosse o outro companheiro de equipe dele. Porque o Harvick ia falar, cara. Ou se ele tocou, ele ia ter que pedir desculpa urgentemente, porque senão ele sabe que o Newman ia tirar ele da outra corrida, não ia ter boca. Ou ia mandar consertar o carro e ia voltar e tirar ele. Porque os caras não perdoam mesmo, são caras que tem o sangue quente também. Keselowski, o próprio Keselowski, né? O Matt Kenseth, a gente viu o que ele fez com o Joey Logano. Então, assim, é a hora do Dillon se impor. É, eu acho que foi talvez até o lance mais, assim, apoteótico da corrida, assim, porque a corrida foi relativamente bem tranquila, assim, tirando, lógico, o fator das chuvas, né? E o Kyle Edwards estava no lugar certo na hora certa. Vamos falar que se talvez a prova vá até o final, talvez pelo equipamento que demonstrou ter durante toda a prova, o Joe Logano talvez poderia ter ficado com a vitória. Mas ficou uma avenida aberta aí e uma situação complicada para Gibbs, né? Que classificou 4 carros para essa fase e corre até o risco de ter só o próprio Kyle Edwards, que talvez seria o que estava mais correndo por fora, né? Nessa fase aí, talvez assim, o cara que seria mais descartável da equipe Gibbs seria o Kyle Edwards. E a Stuart Haas com chance de ter os dois pilotos eliminados, né? Sendo que pode ser a primeira vez que o Harvick não vá para a final em Miami com chance de ser campeão. Se bem que nós vamos falar disso aí também no último bloco, né? Mas a gente sabe que tá vindo o Phoenix e nas últimas provas ele teve foguetes lá. E quem teve só a oportunidade de tirar ele do caminho foi o Kyle Edwards. E o Kyle Edwards já tem vitória esse ano lá. Então eu acho que vai ser um negócio bem interessante pra gente conversar mais no próximo bloco. É isso mesmo. Bom, para falar só mais um pouco da corrida aqui, agora vamos falar depois o assunto dos X, vamos deixar pro quarto bloco que está chegando. Bom, como você bem falou do Joe Logano, né, Pedrão? O Joe Logano realmente era o cara que tava dominando, o cara que mandando na corrida, era sim o melhor carro aí pra talvez falar assim, Logano, não vai ser agora que você vai vencer, não vai ser agora que você vai garantir a sua ida pra Homestead. Então, talvez, Felix, se você quiser, você vai sim, vai garantir a sua ida para a Rússia. Talvez a Chuva falou isso pro Joe Logano, porque realmente a pena de Joe Logano não foi. Mas o Carlos também foi merecedor, porque o Carlos também estava todo momento ali junto com o Matt Truex Jr., que foi o cara que mais liderou depois do Joe Logano, estava ali toda hora combatendo ali pela liderança, combatendo. E eu quero chamar a atenção de outro cara, que foi o Chase Elliott, que terminou na quarta posição, uma excelente corrida para o Chase Elliott. Temos também o Kyle Busch, que teve um péssimo final de semana, nada dava certo para ele. O Kyle Busch bateu no Open Practice, que foi o primeiro practice na sexta-feira, pegou o carro reserva. Durante o qualify teve um problema de vazamento no carro, ele acabou ficando no round 2, largou 24º, teve que voltar com o carro para a classificação, não teve tempo de colocar o carro na pista, então o Kyle Busch teve um problema. Então vamos coroar esse top 5 do Kyle Busch, que foi uma vitória para ele, depois de todos os problemas que o Kyle Busch teve durante o final de semana. O Kevin Harvick, que nós sabemos que foi o sexto colocado, mas já tá com medinho, tá assim, com medinho do Austin Dillon aí poder dar uma porrada nele em Phoenix. Pra mim, toma que dê essa porrada. Eu torço pra que isso aconteça e tire qualquer possibilidade, chance do Kevin Harvick avançar. O Matt Kenseth fez uma boa corrida também, ficou na dele dentro do top 10. Largou em sétimo, prolificou, não avançou, mas terminou na sétima posição para garantir o doce dele. O Casey Kenny, que nós falamos agora há pouco, continua muito bem no seu final de campeonato. Parece que o final de campeonato dá uma luz, né, Pedrão? Ó, de arrancar, apenas 3 corridas e ele não terminou dentro do top 10. Então, assim, porque uma foi Talladega, acabou se envolvendo em acidente, e Talladega nós sabemos que é complicado sobreviver lá. Então foi apenas em Dover, foi 12º, e mais foi 11º. Esse Ken desde Darlington, tá? Desde Darlington, que ele não termina, que continua determinando as coisas dentro do top 10. Então mais um pra ele aí. O Casey Cabenza, o Casey Kane, pelo seu desempenho na reta final do campeonato, talvez se não entra na corrida em lugar nenhum, mas se ele tivesse esse desempenho no começo do ano, tivesse seguido essa regularidade no começo do ano, talvez o Casey Kane estaria lutando aí para avançar para a Homestead e não lutando para pelo menos para não ficar com tanta vergonha no final do ano aí. Então agora soma 3 top 10. O Casey Kane, parabéns pra ele aí, que vem se mostrou um desempenho bem interessante pra nós, que realmente mostrando talvez o Casey Kane que nós víamos lá atrás, né, Pedrão? Quando ele tava indo na Day, quando ele tava na Heavenboy, quando ele tava fazendo, lutando pra chegar uma boa equipe, quando ele conquistou, parece que ele conseguiu. Mas enfim, o Danny Hill foi o nono colocado, o Danny Hill também teve um péssimo final de semana. Foi um cara bem apático mesmo, não fez nada, né? Então esse top 10 pra ele realmente é uma vitória. O Aaron foi 10º colocado, o Jimmy Johnson bateu na trave e foi 11º. Mas vale lembrar que o Jimmy Johnson, ele apostou que a corrida iria continuar. Se a corrida continua, se não entrou na pista, mas se a corrida continua, na minha opinião, Pedrão, o Johnson seria o cara que estaria muito bem na foto, porque ele não precisava fazer parada mais de um pit, porque seriam 40 voltas, a janela é 46, e qualquer coisa que acontecesse, ele já estava tranquilo, durante a bandeira verde, e não parar em bandeira amarela. Vamos supor, continua a corrida, dá a bandeira verde, e o Jimmy Johnson, tá, o pessoal teria que parar, e o Jimmy Johnson ia estar muito bem na foto, 11º colocado. Foi uma aposta. O cara já tá classificado. A Homestead, olha como deu certo. Foi o 11º colocado. O outro Chaser que terminou muito mal foi o Kurt. O Kurt Busch, ele não acatou uma ordem da NASCAR que era voltar pros pits pra apertar suas porcas das rodas. Então ele acabou sendo penalizado e foi. Penalidade dele foi bem severa. Foi uma volta, né, Pedrão? Se os oficiais seguraram ele lá por uma volta. Depois que o pelotão passou todo para a corrida. Pedro. Bom, Léo, eu acho que você resumiu bem aí, você resumiu bem o que é, foi a prova. É, assim, como eu já havia dito, assim, um pouco complicado falar, né? Uma prova que era para ter terminado durante o dia, acabou sendo carregada para a noite. É, assim, a gente teve poucas variações, apesar de vários pilotos que avançaram no decorrer da corrida. É, era uma corrida relativamente longa, né? Que são 500 milhas lá no Texas. É, não sei, é difícil. O carro do Logan tava muito bom, assim. É, talvez nesse stint final aí ele pudesse se recuperar. É, você destacou muito bem o Chase Elliott, sim, fez uma boa prova. O Kyle Busch se recuperou muito bem. É, não sei, é... O que eu vou falar? Foi uma boa prova dentro do limite, assim, né? Não apresentou vários fatores, assim, pra gente, assim. É, ainda mais uma prova que foi encurtada pela chuva. É, foi a questão do posicionamento do Kyle Edwards. Foi ganho nos pits, né? E depois ele conseguiu se manter. É, então, talvez poderia vir a ser incomodado, mas o si não entrou, né? A chuva caiu e a corrida acabou. É, acho que não tem muito mais o que a gente debater, assim, né? Bom, só para fazer um parênteses aqui, Pedrão, a Fox Sports, pessoal, não transmitiu ele porque ela recebe o sinal internacional. Como a corrida iria acontecer num horário bem avançado, na Europa seria por volta de 2, 3 horas da manhã, ela não, o sinal internacional, né, não foi transmitido. Então não teve a transmissão internacional, por isso que a Fox Sports não fez a transmissão. A corrida iria passar em VT para eles lá na Europa, né? O que é o sinal internacional, o foco é a Europa, tanto é que é um canal europeu, a Premier, que faz essa distribuição do sinal da NASCAR. Então, assim, a Fox Sports não conseguiu transmitir a corrida, ele passou ao VT. Eu acredito até que não vai nem ter, a corrida nem vai ser transmitida no Brasil, essa corrida do Texas, porque eu já procurei e revirei várias vezes a grade de programação, não tem ela nem em VT. Não sei se vai passar no, talvez ontem, hoje e para amanhã, não tem. Só se passar na quinta-feira um compacto aí. Mas só para lembrar vocês, na quinta-feira à noite, 10h30, tem o compacto lá de 50 minutos da Record News. A pessoa da Record News aí tá transmitindo a NASCAR para todo mundo aí. Claro que é um compacto, mas dá para sentir um pouco como foi a corrida. Certo, Pedro? Então daqui a pouco a gente volta para falar. Só fazer um parênteses aí, Léo. Pode falar. É, a Fox não vai mostrar nem VT nem nada, tá? Só o programa lá, o show da NASCAR, eu acho que é dia de quinta também. É, VT mesmo só na Record News, tá? É, eu não achei na programação e esqueci de perguntar pro Lago se ia ter o VT. Eu vi o Twitter do Rodrigo Matar hoje falando que não vai ter. É, porque ele também, eles gravar um VT também, acho que não sei se é interessante pra ele. Enfim, não sei. É, talvez não seria muito interessante eles gravar um VT pra passar um VT. Então, não sei. Mas enfim, a transmissão nacional não aconteceu. É, quem tiver oportunidade, procura na internet que tem a corrida inteira, ou procura aí os torrents da vida pra baixar essa corrida aí. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco o Pedro volta para falar do Chase das três categorias e falar um pouquinho de Phoenix, como vai ser, como nós esperamos que vai ser Phoenix.